os irmãos hoje estão fortalecidos, cheios de fogo e de poder em suas vidas. Se alimentam da palavra gloriosa, é tocha acesa, labareda, é brasa viva. Quando Deus fala, o seu coração se alegra, ele se enche do poder do Salvador. Faz um barulho de aleluia e glória a Deus, é o sinal de que o fogo acendeu. Quem quer ver fogo e não fumaça, ver lenha e não cinza, holocausto e azeite na botija. A lenha é pra acender o fogo, o holocausto é pra queimar, a cinza e a fumaça vão atrapalhar. Muitos irmãos hoje estão enfraquecidos, já não tem fogo, só fumaça no altar. Estão envolvidos de tal forma com o mundo, vão à igreja, mas não ouvem Deus falar. Quando Deus fala, ele diz que foi o homem. Quando a igreja glorifica ao Senhor, ele reclama, este povo é barulhento, é o sinal de que o fogo se apagou. Tem que haver fogo e não fumaça, haver lenha e não cinza, holocausto e azeite na botija. A lenha é pra acender fogo, o holocausto é pra queimar, a cinza e a fumaça vão atrapalhar. Tem que haver fogo e não fumaça, haver lenha e não cinza, holocausto e azeite na botija. A lenha